meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Deixa eu cantar se o momento for propício. A música é o alívio quando o tempo tá difícil. É o meu vício, é meu ofício. É o equilíbrio na beira do precipício. Toca um tambor pra nós, abaixo toda a opressão. A chicotada lá no tronco foi minha inspiração. Traz o bandeiro, asa, bombo, birimbau. Vamos fazer que zumba lá no fundo do quintal. Quem é favela sabe que os pretos representa e argumenta tudo aquilo que nos causa ofensa. Jogo no vento meu canto, meu pranto. Voa pelos ares por todos os cantos. O meu canto é uma missão, tem força de oração e eu cumpro meu dever. Não tô só, nossa missão é coletiva. Afrodinâmica rima e SOS perifa. Preto na Go W Rap, a ideia é essa. Nossa canção não para, não cala, não cessa. Pode ser no sussurro ou no grito. Mil e uma formas de demonstrar desabafo. Aprender, respeitar o mais forte, o mais fraco. Reverenciar a existência é o que eu faço. Por todas as conquistas também o fracasso. SOS de cá, afrodinâmica rima de lá. MGGO, só pra celebrar. Música negra, black, os pretos é chique. Fotografar mais um é mais um clique. Pra ser melhor DJ, seu Jorge no play. O samba que é rock, os afro é rei. Afrodinâmica rime, é só essa tribo. O clã, a truque, pede o som do tambor. Estrala a percussa na mente fértil e sã. Negro preto convoca o gueto a crena amanhã. Conexão que une ideias positivas. Não tem fronteiras pra combater a rima. SOS. Agradece pela parceria M-U-C-K, fortalecendo a sigla da Zona Norte. MG Santa Luzia, felizmente um a mais. Contra a estatística, nós orgulho próprio. Cabeça erguida, pois de canto a canto transforma o pranto em poesia. Me liberta sempre quando se transforma, reinventando formas de passar informação. Na pura disposição, minha mente se revolta e o raciocínio aflora em busca de outra visão. Adversidade que vira motivação, reflexão convertida em opinião, formada e escrita e rimada com atenção. Um pensamento, um momento de pura inspiração. Luta para se viver em paz. Poesia minha tem verso revolto, assim me identifico, assim me envolvo, assim eu rimo a crônica do louco. A cada dia mais como um círculo vicioso. Eu canto pro povo o pranto do tolo, que a ferro e fogo tenta chegar no topo e cai. Canto aquela súplica de paz. Canto também contra a tirania, manifestando ideais na canção, na autoavaliação, em voz e refrão. Pois quando eu canto transmito minha opinião, porque cantar é minha forma de expressão.